repouso em teu dormir, enquanto os anjos lá no céu estão a refugir. Porém nas tuas trevas resplande eterna luz, incomparável, divinal, nasceu bom Jesus. Da Virgem Mãe nasceu Jesus, vós anjos dai a Deus louvor e aos homens proclamai as novas lá dos céus. Estrelas matutinas em vosso esplendor, vibrando os ares, publicai de Deus o eterno amor. O dom glorioso divinal nenhum alarde faz, assim aos homens o Senhor concede graça e paz. Sereno e muito humilde vem ele ao mundo assim, trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fim, trazendo a todos redenção, mostrando o amor sem fim.